Fecheiro 36. As dobradiças ferrugentas partiram-se por completo quando a tampa bateu contra o estuque velho e soltou-se. Que seria aquele rostilhar de taftá à sua volta? Aquele ruído de pés a raspar no chão à sua volta? Aquelas figuras que se erguiam sobre ele como clarões de luz através das portadas, ora ali, ora desaparecendo. Deixem-me respirar, deixem-me ver. Era como o rostilhar dos hábitos das freiras quando ele andava na escola. E elas corriam pelos corredores para baterem nos rapazes, para obrigar os rapazes a voltarem para a forma. Um rostilhar de contas e tecido e saiotes. Mas ali estão as bonecas. Olha, as bonecas. Não as estragues. São tão velhas e frágeis, com as suas estúpidas caras garatujadas a olhar para ti. E olha aquela, com os olhos feitos de botões e com tranças cinzentas, com a sua minúscula roupa de homem, de tweed, tão perfeita, indo ao pormenor das calças. Meu Deus, tem ossos lá dentro. Pegou nela, Mary Beth. A roda da sua saia roçou nele. Se olhasse para cima, vê-la-ia a olhar para baixo. Viu-a. Não havia limite para o que ele conseguia ver. Conseguia ver a parte de trás das suas cabeças à medida que o cercavam, mas nada se mantinha nítido por um instante que fosse. Era tudo diáfano e sólido num segundo. E depois, nada. O quarto estava cheio de nada, poeirento e cheio a abarrotar. Rowan atravessou tudo aquilo como que através de um rasgão no tecido, agarrando-o por um braço, e num clarão cintilante. Ele viu Charlotte, soube que era Charlotte. Teria tocado na boneca? Olhou para baixo. As bonecas estavam todas ao monte e tão frágeis sobre a serapilheira. Mas onde está Débora? Débora, tens de me dizer. Voltou a pôr a serapilheira em cima das bonecas, fazendo com que as bonecas mais recentes caíssem umas sobre as outras. Estariam a chorar? Alguém estava a chorar. Não, seria o bebé a gritar no berço? Ou Anta no telhado? Ou ambos? De novo um clarão de Julien, a falar rapidamente em francês, ajoelhado sobre um só joelho ao seu lado. Não consigo percebê-lo. Um milionésimo de segundo. E desapareceu. Estão a levar-me à loucura. De que é que posso servir a vocês? Ou a alguém se enlouquecer? Tirem estas saias de ao pé de mim. Eram tão parecidas com as das freiras. Michael! Ele procurou debaixo da serapilheira. Onde? Era fácil de saber. Pois ali estava a mais antiga, um mero feixe de ossos. E não a seguinte, mas a outra. O cabelo louro de Charlotte. E isso significava que a coisa frágil entre ambas era Débora. Minúsculas baratas fugiram de debaixo dela quando ele tocou. O cabelo estava a desintegrar-se. Meu Deus, está a desfazer-se. Até os ossos se estão a transformar em pó. E horrorizado, recuou. Tinha deixado a marca do seu dedo na sua cara de osso. Foi fustigado pelo calor de uma fogueira. Sentia o cheiro. O corpo dela, todo amarfanhado, como se fosse de cera em cima da pira. E aquela voz em francês a mandá-lo fazer alguma coisa, mas o quê? Débora, disse, tocando-lhe de novo, tocando no seu pequeno vestido de veludo esfarrapado. Débora! Era tão velho que a sua respiração o ia desfazer. Stella riu-se. Stella estava a segurar nela. Fala comigo, disse ela, com os olhos fechados com muita força, com o jovem homem ao seu lado a rir-se. Não me digas que pensas que isto vai resultar. Que é que querem de mim? As saias chegaram-se mais a ele. No meio de uma mistura de vozes em francês e inglês, desta vez tentou apanhar Julien. Era como tentar apanhar um pensamento, uma memória, algo que perpassa pelo espírito quando se ouve música. A sua mão estava em cima da boneca Débora, a carregá-la para dentro da arca. Enquanto a boneca de cabelo loiro caía contra ele, estou a destruí-las. Débora, nada, nada. Que é que eu fiz que vocês não me dizem? Rowan estava a chamar por ele, a abaná-lo. Ele quase lhe bateu. Para com isso, gritou ele. Eles estão todos aqui, nesta casa. Não vês? Estão à espera. Estão. Há uma expressão para isso. Estão a pairar, presos à terra. Como ela era forte! Não parou. Puxou-o até ele ficar de pé. Deixa-me. Via-os em todo o lado para onde olhava, como se estivessem tecidos num véu que ondulava ao vento. Michael, para, já chega, para! Tenho de sair daqui. Agarrou-se à moldura da porta. Quando voltou a olhar para a cama, apenas viu os caixotes. Olhou para os livros. Não tinha tocado nos livros. O suor escorria-lhe pela cara. E a sua roupa estava encharcada. Passou as mãos nuas pela camisa a tremer. Uma imagem fugaz de Rowan. De novo, todos eles a tremeluzir à sua volta. Só que não conseguia ver-lhes os rostos. Estava cansado de tentar ver-lhes os rostos, cansado daqueles sentimentos exaustivos que o fustigavam. Não posso fazer isto, raios partam, gritou. Era como estar debaixo d'água. Até as vozes que ouvia ao tapar os ouvidos com as mãos pareciam vozes ocas e indistintas debaixo de água. E aquele horrível cheiro, impossível de evitar, o cheiro horrível dos frascos que aguardavam. Os boiões, era isto que queriam de mim? Que eu voltasse aqui, tocasse nas coisas e soubesse, descobrisse? Débora, onde estás? Estavam a rir-se dele. Uma breve imagem de Eugénia com os penadores. Tu não, vai-te embora. Quero os mortos, não os vivos. E aquilo era o riso de Julián, não era? Alguém estava realmente a chorar? Um bebê a chorar no berço? E uma voz monótona e grave a preguejar em inglês: mato-te, mato-te, mato-te. Já chega, para, não. Não, não chega. Os boiões estão aqui. Ainda não chega. Deixa-me fazê-lo, arrumar com tudo de uma vez por todas. Afastou-a, voltando a espantar-se com a força com que ela o tentou impedir. E abriu violentamente a porta da sala onde estavam os boiões. Se ao menos eles se calassem, se ao menos aquele bebê parasse de chorar e aquela velha de praguejar e aquela voz a falar francês. Não posso. Os boiões. Veio uma lufada de ar das escadas que dissipou por instantes o cheiro horrível. Ele estava de pé, com as mãos a tapar os ouvidos, a olhar para os boiões. Respirou fundo, mas o cheiro entrou-lhe nos pulmões. Rowan estava a observá-lo. É nisto que querem que eu toque? E eles quiseram voltar, como um grande véu pesado a envolvê-lo de novo, mas ele não os deixou. Concentrou mais a sua atenção. Voltou a respirar fundo. O cheiro era tal que dava para matar, mas não pode. Não faz realmente mal. Olha. E agora, a horrível luz tremeluzente. Pôs a mão sobre o vidro sujo e, através dos dedos abertos, viu um olho a olhar para ele. Cristo, é uma cabeça humana? Mas aquilo que ele estava a obter do boião em si, através dos seus dedos torturados, não era nada, nada, a não ser imagens tão ténues que pareciam aquela coisa lá dentro, uma nuvem a envolvê-lo, na qual o visual e o auditivo se misturavam e se dissolviam e tentavam ser sólidos e voltavam a separar-se. O boião estava ali, a brilhar. Aqueles eram os seus dedos a esgatanhar o vedante de cera. E a bela mulher de carne e osso à porta era Rowan. Partiu o vedante e mergulhou as mãos no líquido. Enquanto os vapores lhe entravam pelo nariz como gás venenoso, engasgou-se, mas isso não o deteve. Agarrou a cabeça pelos cabelos, apesar de ela lhe cair da mão, escorregadia como limos. A cabeça era viscosa e estava a desfazer-se. Vários bocados subiam contra o vidro, fazendo pressão contra o seu pulso. Mas ele tinha conseguido agarrá-la, enfiando o polegar pela face pútrida. Tirou-a do boião, atirando-o ao chão, de forma que o líquido o sujou. Segurou na cabeça. Uma breve imagem da cabeça a falar, da cabeça a rir, As feições com mobilidade, apesar da cabeça estar morta e o cabelo era castanho, e os olhos injetados de sangue eram castanhos, e escorria sangue da boca morta que falava. Sim, Michael, carne e osso, quando não és nada senão ossos. O homem inteiro estava sentado em cima da cama, nu e morto, e contudo vivo, com lachas dentro dele, a agitar os braços e a abrir a boca. E ao lado dele, Marguerite, com o seu cabelo de megera e com as mãos sobre os seus ombros, com as suas grandes saias de tafetá como que formando um círculo de luz vermelha à sua volta, a segurar na coisa morta, exatamente como Rowan estava agora a tentar segurar nele. A cabeça escorregou-lhe das mãos, deslizou na porcaria que havia no chão. E ele pôs-se de joelhos. Santo Deus, estava nauseado e a vomitar. Sentiu a convulsão e a dor a formarem um círculo em torno das costelas. Vomitar, não posso evitá-lo. Virou-se na direção do canto. Tentou afastar-se dali, de gatas. O vómito irrompeu de dentro dele. Rowan agarrou pelo ombro. Quando se está assim tão mal, quer-se lá saber quem nos toca. Mas ele voltou a ver a coisa morta, em cima da cama. Tentou dizer-lhe. A sua boca estava acre e cheia de vomitado. Meu Deus, as suas mãos! Tinha vomitado no chão, na sua roupa. Mas pôs-se de pé, os seus dedos escorregando na maçaneta da porta, empurrando Julian do seu caminho, e Mary Beth, e depois Rowan, procurando às apalpadelas a cabeça caída, fruta esmagada no chão, partindo-se como uma melancia. Lasher, disse-lhe, limpando a boca. Lasher, nessa cabeça, no corpo dessa cabeça. E os outros? Olhe para eles, cheios de cabeças. Olhe para eles. Deitou a mão a outro. Bateu com ele contra a madeira da estante, de forma que os restos esverdeados deslizaram para o chão, macios e apodrecidos como uma gigantesca gema esverdeada, escorrendo do crânio que surgiu escuro e mirrado quando ele o apanhou e segurou com o rosto a desfazer-se. Sim, Michael, quando não fores nada senão ossos, como os ossos que seguras nas tuas mãos. Isto é carne? Gritou ele. Isto é carne? Deu um pontapé à cabeça apodrecida que estava no chão. Atirou o crânio e deu-lhe um pontapé. Como borracha, não a irão apanhar, nem por isto, nem por nada. Michael! Ele voltou a sentir vontade de vomitar, mas não ia deixar o vómito vir. Agarrou a borda da estante com a mão. Uma breve imagem de Eugénia. Detesto o cheiro deste sótão, Miss Carol. Deixa estar, Eugénia. Ele virou-se e, limpando as duas mãos ao casaco, limpando-as furiosamente, disse a Rowan. Ele entrou nos cadáveres, possuiu-os, olhou através dos seus olhos e falou através das suas cordas vocais e usou-os. Mas não conseguiu fazer com que voltassem a viver. Não conseguiu fazer com que as células se voltassem a multiplicar. E ela guardou as cabeças. Ele entrou nas cabeças, já muito depois de os corpos terem desaparecido, e olhou através dos olhos. Virando-se, agarrou em boião após boião. Ela estava ao seu lado. Estavam a espreitar através do vidro, o brilho trêmulo das imagens, quase cegando-o para o que tencionava ver, mas estava determinado a ver. Cabeças com cabelo castanho. E olha, uma cabeça loura, com madeixas castanhas, e olha, o rosto de um negro, com manchas brancas na pele, e madeixas de cabelo mais claro, e aqui outro, com cabelo branco, raiado de castanho. Santo Deus, não vês? Ele não só entrou neles, como alterou os tecidos, fez as células reagir, alterou-as, mas não conseguiu mantê-las vivas. Cabeças, cabeças, cabeças. Ele queria partir todos os boiões. Estás a ver? Ele deu origem a uma mutação, a um novo desenvolvimento de células. Mas não era nada, nada, comparado com estar vivo. Apodreceram. não conseguiu impedi-los de apodrecerem. E eles não me dizem o que querem que eu faça. Os seus dedos viscosos cerraram-se. Deu um soco num dos boiões e viu-o cair. Ela não o tentou deter, mas estava a apressá-lo e estava a pedir-lhe que se fosse embora da sala com ela. Estava a arrastá-lo. Se ela não tivesse cuidado, de certeza que ainda caíam os dois naquela porcaria, naquela horrível porcaria. Mas olha, olha para aquilo! Ao fundo de uma prateleira, por detrás do boião que ele acabara de partir, o melhor exemplar de todos, com o líquido translúcido, o vedante grosso, parecendo alcatrão intacto, através do tremeluzir de imagens e sons indiscerníveis e sem sentido, ele ouviu-a. Abre-o, parte-o, disse ela. E ele fê-lo. O vidro caiu sem ruído, na camada fina como cinzas das vozes sussurrantes, e ele pegou na cabeça. Já não se importando com o cheiro horrível nem com a textura esponjosa e bolorenta da coisa em que segurava. De novo o quarto. Marguerite, sentada ao tocador, de cintura muito fina, saias grandes, virando-se para lhe sorrir, sem dentes, olhos escuros e rápidos, cabelo como uma grande e horrível cascata de musgo espanhol, e Julián, esguio como um junco e de cabelo branco e jovem, de braços cruzados, seu demónio. Deixa-me ver-te, Lasher. E depois o corpo em cima da cama a acenar-lhe, para que ela viesse, e depois ela a deitar-se ao lado dele, e os dedos mortos e em decomposição a rasgarem-lhe o corpete e a tocarem-lhe os seios vivos, e o pênis morto, ereto, entre as suas pernas. Olha para mim. Transforma-me. Olhe para mim. Transforma-me. Teria Julián virado as costas? Era bom demais para ser verdade. Estava ao fundo da cama, com as mãos nos pilares da cama, com o rosto iluminado pela luz ténue da vela que superava ao vento, que entrava pelas janelas abertas, fascinado, destemido. Sim. E olha para esta coisa nas tuas mãos. Ora, isso era o seu rosto, não era? O seu rosto? O rosto que viste no jardim, na igreja, no auditório? O rosto que tantas vezes viste? E o cabelo castanho? Sim, o cabelo castanho. Deixou-a deslizar para o chão, para junto das outras. Afastou-se. Mas os globos oculares olhavam-no fixamente e os lábios moviam-se. Rowan veria isto? Ouviste-os falar? Vozes à sua volta. Mas havia apenas uma voz clara e cortante e sem som. Não me podes deter. Não a podes deter a ela. Fazes o que eu te ordeno. A minha paciência é como a paciência do Todo-Poderoso. Vejo até ao fim. Vejo o 13. Serei carne quando estiveres morto. Ele está a falar para mim? O demónio está a falar para mim. Ouviste? Tinha já saído pela porta e descido as escadas, quando se apercebeu do que estava a fazer e que o coração lhe trovejava nos ouvidos e que não conseguia respirar, já não aguentava mais. Sempre soubera que seria assim mergulhar no pesadelo. E aquilo bastava, não era? O que é que eles queriam que ele fizesse? O que é que ela queria? Aquele filho da mãe tinha falado com ele? Aquela coisa que ele vira no jardim tinha falado com ele? E através daquela cabeça apodrecida? Ele não era cobarde, ele era um homem humano, mas não conseguia suportar mais aquilo. Tinha arrancado o casaco e atirara-o para um canto do hall. Ah, porcaria nos seus dedos, não a conseguia limpar. O quarto de Belle, limpo e em silêncio. Desculpa, porcaria, por favor, deixe-me deitar na cama limpa. Ela estava a ajudá-lo, graças a Deus, não a tentar impedi-lo. A colcha era limpa e branca e cheia de pó, mas o pó era limpo. E o sol que entrava pelas janelas abertas era belo e cheio de pó. Belle. Foi em Belle que ele então tocou, no espírito doce e suave de Belle. Estava deitado de costas. Ela tinha as luvas dele. Estava a limpar-lhe as mãos com um toalhete quente, tão ternamente e o seu rosto estava profundamente preocupado. Carregou-lhe no pulso com os dedos. Deixa de ficar aí deitado e quieto, Michael. Tenho aqui as luvas. Fica quieto. Que seria aquela coisa dura e fria contra a sua face? Tocou-lhe com a mão o terço de Belle e estava dolorosamente emaranhado no seu cabelo quando ele o puxou. Mas não fez mal, queria-o. E ali estava Belle. Que bom. Tentou dizer a Rowan que Belle estava ali de pé. Rowan estava a tomar-lhe a pulsação, mas Belle desapareceu. Tinha um terço nas mãos, sentira as suas contas frias contra o rosto, e Belle tinha estado ali mesmo a falar com ele. Ali estava ela. Descansa, Michael, disse Belle, numa voz doce e trêmula como a da tia vive. Ela estava a desaparecer, mas ele ainda a conseguia ver. Não tenhas medo de mim, Michael. Eu não sou um deles. Não é por isso que estou aqui. Obriga-os a falarem comigo. Obriga-os a dizerem-me o que querem. Não eles, mas os outros que foram ter comigo. Foi Débora? Fica quieto, Michael, por favor. O que é que disseste, Rowan? A sua boca não se tinha mexido. Não é suposto termos estes poderes, disse ele. Eles destroem o que temos de humano. És humana quando estás no hospital. Eu era humano quando tinha o martelo e os pregos nas mãos. Estava tudo a deslizar. Como é que ele lhe podia explicar que tinha sido como escalar uma montanha? Que tinha sido como todo o trabalho físico que ele tinha tido nas mãos, às costas, feito numa hora apenas? Mas ela não estava ali. Tinha-o beijado e tapado com o edredão, ido embora, porque ele estava a dormir. Belle estava sentada ao tocador, uma imagem tão bela. Dorme, Michael. Estarás cá quando eu acordares? Não, querido. Eu não estou realmente aqui. A casa é deles, Michael. Eu não sou um deles. Dormir. Ele agarrou as contas do terço. Mil e dias, disse. São horas de irmos à igreja. Os quartos são tão limpos e silenciosos. Eles amam-se. Gabardina cinza-pérola tem de se transformar na nossa casa. Era por isso que eu a amava tanto quando era pequeno e vinha passear para aqui. Amava a nossa casa. Nunca houve nenhuma zanga entre Belle e Millie Dear, tão boas. Belle tinha qualquer coisa de quase adorável com o seu rosto tão belo. Mesmo já velha, como uma flor prensada num livro, ainda com cor, fragrante. Débora, disse-lhe, poder incalculável, poder para transmutar. Ele estremeceu. Não é fácil. É tão difícil que mal se consegue imaginar. Talvez seja a coisa mais difícil que tu. Posso fazê-lo. Dormir. E no meio do sono, ouviu o som reconfortante de vidro a partir-se. Quando acordou, Aaron estava lá. Rowan tinha-lhe levado uma muda de roupa do hotel e Aaron ajudou-o a ir à casa de banho para se lavar e mudar. Era uma casa de banho antiga, mas espaçosa e mesmo confortável. Doíam-lhe todos os músculos. Doíam-lhe as costas. As mãos ardiam-lhe. Tinha a mesma sensação horrível de formigueiro que tivera durante todas aquelas semanas em Liberty Street, até voltar a pôr as luvas e beber um golo da cerveja que Aaron lhe deu a seu pedido. As dores nos músculos eram terríveis e até tinha os olhos cansados, como se tivesse estado a ler durante horas, com pouca luz. Vou embebedar-me, disse a ambos. Rowan explicou-lhe que o seu coração tinha estado acelerado, que o que quer que tivesse acontecido tinha constituído um terrível esforço físico, que as suas pulsações eram o que seria de esperar de um homem que tinha corrido a milha em 4 minutos. Era importante ele descansar e não voltar a tirar as luvas. Por ele, tudo bem. Bem gostaria ele de poder meter as mãos numa placa de cimento.